posso reclamar muito das coisas, mas não entendo por que sou tratado assim. Sei que no mundo existe muita gente doida, mas cada um no seu caminho, não se deixe confundir. Eu quero paz e liberdade pra viver do jeito que eu estou afim. Do jeito que eu estou afim. Meu mundo pode ser seu, meu mundo pode ser.